subi tão alto, eu corri tão rápido, eu cheguei tão longe com os pés descalços, visando o horizonte, utopia pra você. Pra mim é tão real, e se for pra ser, assusta, deixa eternizar. Entrego nas mãos do destino, sonho do menino, visão de um mundo lindo e continuando. Ultimamente eu tenho ido, não tenho sorrido, não tenho dormido direito, essa dor no peito tem acordado comigo. Minhas primeiras horas do dia são uma função judiação. Minha vida se tornou um filme de ação, sem dublê, só me resta viver. Sem saber de amanhã, na manhã, pela manhã, ganha melhor barganha, não vinga se não é de entranha. Na vida nós bate apanha, todo dia é uma montanha, nós sobe honra a campanha. Então mãe, não me importa mais o que vão dizer, como irão julgar sem tentar entender. Tenta sentir que eu tento cantar, tanto tempo desde que não tinha tempo. Não me cura, deixa eu mergulhar, é, não encosta, deixa eu me afogar, é, não me jura, não me importa, não te culpo, não há volta, não se assusta. Não se iluda com o que tu ouvir. Eu canto pra me redimir sobre tudo que falam de mim. Não, não é bem assim. Eu não sou tão bom assim, tão certo assim, tão santo assim. Eles moram em mim, eu não sei sobre o fim. Talvez algum dia eu seja perdoado. Várias me põem em movimento, não posso falar com mais ninguém, só me permito falar comigo mesmo. Por isso eu sigo assim, o lobo desgarrado da matilha, o louco que caminha, a ideia que engatilha, o voo que engatinha. Novos movimentos dessas velhas asas minhas eternizam nossas melhores histórias. Não me cura, deixa eu mergulhar.